EspíritaCast apresenta, palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, no dia 24 de fevereiro de 2015, tema Perdoai para que Deus vos perdoe, com Evilásio Neves. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um assunto muito tratado na Casa Espírita, a questão do perdão. Mas verdadeiramente tem que estar falando constantemente sobre a necessidade do perdão. Porque nós que habitamos esse planeta, na nossa condição ainda inferior, necessitamos constantemente de perdoarmos e sermos também perdoados. Então nós vamos começar o nosso estudo lendo uma história do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, chamada A Mensagem da Compaixão. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizava-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como entender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidade diversas entre si? Fim do longo debate fraternal em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe, preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todo, respondeu o celeste mentor, sorrindo, porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Um homem que se conduz pela violência, acentuou Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueados. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente e normal. A serpente pode ocultar-se num ramo de flores e há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria que se reveste violento e cruel é enfermo, ainda assim. Compadece-te dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Amparam como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus, e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata a outra falta, e o sangue não lava sangue, perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seu esforço. Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram e ou amaldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou-o com brandura e inquiriu por sua vez. Os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico e logo, ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu: Se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Só para nós termos uma ideia, né? Compaixão sempre, perdão sempre. A espiritualidade, o seu nível de adiantamento, sempre nos recomenda que a gente perdoe. Jesus categoricamente nos pede para que não venhamos dar resistência ao mal, que retribuímos o mal com o bem, né? Então é isso. Mas só que o que ocorre conosco? Nós ainda nos melindramos, nos magoamos. O que que nos traz, o que que nos faz magoar, né, no nosso dia a dia? Então vejamos que a mágoa pode surgir por muitos motivos, entre os quais por rompimento afetivo. A espiritualidade afirma que os nossos maiores desafetos, nossos maiores inimigos já foram nossos grandes amores, né? Na verdade, o rompimento afetivo, quando ele se dá de uma forma violenta, ele cria essa questão inamistosa, esse ódio, essa vontade, esse desejo que a pessoa tem de vingar-se daquilo que ela sofreu. Então, rompimento afetivo, uma das causas, né, da nossa mágoa. Maledicência sobre a vida sexual de alguém, entre outras coisas, né? Mas a maledicência sobre a vida sexual de alguém, essa preocupação que ainda a sociedade tem de ficar vigiando fulano e ciclano. No Evangelho conta a história da mulher adúltera. Absurdo. Imagine, há 2 séculos, 2 milênios, as pessoas tinham o prazer de ficar vigiando a vida dos outros. Há décadas agora atrás, né, tinha essa questão das pessoas se preocuparem com a vida sexual dos outros, né? Então, maledicência sobre a vida sexual de alguém, isso traz também essa mágoa. Ingratidão dos filhos, os pais carinhosamente zelam, educam, chega numa certa idade que precisa dos filhos, existe o abandono, né? Vão para uma casa de repouso e ali são abandonados pelos pais. Quando estes não residem com os filhos nos piores cômodos ou estão dentro de casa, mas para os filhos não existem. Também isso causa uma mágoa, sem dúvida. Abandono de amizades queridas. No momento que nós mais necessitamos de um amigo, ele não se faz presente. Ele retira-se. Discriminação social também traz muita mágoa, né? Menosprezo às castas, né? Exclusão motivada por raça, cor, credo religioso também. Então, só citando alguns fatos, né, que pode causar a mágoa. Então, vejam que a mágoa, na verdade, ela é um ressentimento. Ressentimento é uma mágoa crônica. Na verdade, a palavra ressentir quer dizer deixar-se sentir novamente ou voltar-se ao sentimento passado. Então, nós ficamos em um processo contínuo da questão do ressentir. Quando estamos melindrados, experimentamos sucessivas vezes os mesmos sofrimentos. Isso nos consome energeticamente e debilita nosso corpo físico e ou espiritual. Então, isso é um masoquismo, né? É gostar de sofrer. É você criar uma condição que nós chamamos de monoideia. Toda hora você recobra aquele passado. E você vai sofrendo, você vai se debilitando, vai ficando doente. O corpo, ele não aguenta. As células são destruídas pelo nosso pensamento negativo. Então nós temos que pensar a respeito disso. Mente sã, corpo são. Nós temos que nos libertar do ressentimento. No momento que nos perdoamos, nos identificamos com o nosso próximo, admitimos nossa falibilidade humana, reconhecendo nossa deficiência e nossa facilidade em errar. Então nós vamos aprender a perdoar quando? Quando nós começarmos a perceber que nós não somos perfeitos, que nós também fazemos parte de uma grande família que estamos buscando a perfeição. Se as pessoas erram, nós também erramos. Por que que nós somos tão duros com relação às nossas atitudes? ao nosso julgamento, à nossa forma de ver. Será que nós não temos que mudar essa visão? Então nós só aprenderemos realmente a perdoar quando percebermos que também somos falíveis, não somos perfeitos. Nós erramos quase que diariamente, impressionante, mas erramos, né? E somos tremendamente duros com aqueles que erram. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Porque os nossos maiores inimigos, eles são internos, né? Então nós precisamos perdoar esses inimigos. Nós temos que nos auto-perdoar. Quando estamos nos capacitando para perdoar este inimigo, nós estamos, com certeza, entrando num estágio melhor de vida. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. É muito comum, é leve, né? É meu amigo, né? A gente, evidentemente, nós vamos conversar, vamos chegar a um acordo para não dar continuidade. Mas perdoar ao amigo é dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Realmente é você relevar, porque todos os dias nós somos atropelados. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Né? Isso é muito importante, a gente estar antenado para essa colocação, né, que a espiritualidade faz no Evangelho, no capítulo 10. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Na verdade, nós vamos ler essas histórias, né, que nas obras espíritas, e nós vamos ver que coisas, as coisas mais curiosas, às vezes espíritos que estão há séculos perseguindo ao outro, ao encarnado, ou mesmo ao desencarnado. Nas reuniões mediúnicas, onde a gente conversa, né, há um diálogo com esses espíritos chamados obsessores, né? E é muito interessante que nesses diálogos nós chegamos a uma conclusão muito clara. O obsessor, quando você conversa com ele, vai descobrir que ele foi a vítima do passado, né? Então, tem um caso que eu não esqueço, até gosto de contar, estou repetindo aqui, de um diálogo há muitos anos, há uns 15, 20 anos atrás que eu conversei, né, que dialoguei com esse espírito, e eu fiquei muito emocionado, e eu fiquei semanas refletindo sobre o assunto. Eu achei incrível a colocação, porque quando eu perguntei o nome dele, aí ele falou que era o demônio. Ele falou assim, eu sou o demônio, você não vê que eu sou o demônio? E falou com aquela voz firme, né, com aquele ódio, né? Aí eu falei assim, meu irmão, você não é o demônio, você é um irmão querido, necessitado de amor, de carinho. Aí ele falou assim, olha, você me respeita, essas palavras não existem no meu dicionário, amor, respeito, carinho. Eu sou o demônio. Aí eu continuei dialogando com ele, sabe? E depois ele falou assim, você não me vê? Você não me enxerga? De fato não, porque se a gente enxergar, a gente cai de costa, né? A espiritualidade então oblitera, ela fecha esse canal, porque senão a gente se emociona, acaba não tendo condições de conversar com o espírito, vendo talvez aquela estrutura ao qual ele se encontra. Então ele falou assim, eu pareço uma pururuca. Essa pessoa que vocês estão protegendo aqui nesta casa, ela matou meus filhos, estrupou a minha esposa e me lançou dentro de um tacho de óleo, de azeite quente. Olha como eu estou neste momento. E você quer que eu perdoe um cidadão deste? Então, é só para nós entendermos que a situação, ela é muito crítica. Se nós soubéssemos, olha, a bênção de Deus para conosco, ele nos permite esquecer o nosso passado. As coisas que nós já fizemos, às vezes nós não acreditamos, mas está lá de uma forma lúcida, dentro do Evangelho, clara. Atirai a primeira pedra, quem achar que não tem pecado. E é porque as pessoas acham que nessa encarnação ela já virou santa. Ela não comete erros hediondos como cometeu no passado, de envenenar, de matar, de trair, de fazer coisas horripilantes. Gente, nós somos espíritos em evolução. Se hoje se mata tanto, se hoje nós vimos tanta miséria por pleno egoísmo, pessoas que querem acumular e deixam jovens, crianças sem educação, crianças passando fome, falta de saneamento, né? tantas coisas, isso é crime. A pessoa, ela não tem visão para enxergar isso. Então, se descermos mesmo ao fundo de nós mesmos, nós poderemos reconhecer que nós fomos agressores. Sempre lembrar que se existe cobrador, é porque existe dívidas. É muito importante a gente entender isso. Então, essa dívida pode ser no mundo material ou no mundo espiritual. Um filho problema, um marido problema, uma esposa problema, um vizinho chato que a gente não aguenta, uma carne de pescoço, né? Mas são pessoas que a gente tem que aprender a tolerar, a perdoar, sim. Nós temos que estar atento à história inicial de Neio Lúcio. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus 6, versículo 14 e 15. Então Jesus, ele bate nessa tecla do perdão, né? E vincula o perdão de Deus ao nosso perdão. É essencial diferenciar a desculpa social da desculpa conscientizada. A primeira simplesmente atravessa as barreiras da boca de forma impensada. Pode ser uma manobra ardilosa ou um pretexto para evitar dificuldades futuras diante de situações difíceis. A pessoa recorre a subterfúgios ou estratagemas para conseguir algo. A segunda sai do coração, conscientizado, da alma verdadeiramente arrependida. O homem bom do bom tesouro do coração tira o que é bom. Então existe a desculpa social e a desculpa conscientizada. Então, para nós entendermos, porque muitas pessoas falam assim, mas é muito difícil perdoar, né? E é verdade mesmo, não é fácil não, né? Dentro do orgulho que nós temos, tremendamente difícil perdoar. Mas existe essa chamada desculpa social, né? Que a pessoa está errando com você todos os dias. Mas como é que fica? Seria correto esse tipo de desculpa social? Como que nós estaríamos agindo dentro dessa condição? Então nós temos que refletir, né? Porque, na verdade, é melhor você ficar vermelho uma vez do que ficar amarelo o resto da vida. Você tem que chamar para conversar. As coisas têm que serem decididas. Ou a pessoa melhora, ou vou tomar uma posição que vamos fazer de uma forma lúcida aquilo que não pode trazer um prejuízo no futuro. Essa inimizade, esse ódio que poderá ocorrer, né? Então, a pessoa que tem esse vício de ficar pedindo perdão, pedindo desculpa todos os dias, manda rosa, manda as flores, né? Mas no dia seguinte está cometendo o mesmo erro, ora, cá para nós, não é por aí. Nós vamos falar um pouquinho à frente acerca disso. Mas essa que toma atitude conscientizada, né? Pede o perdão, você percebe no fundo da tua alma que ele está ou que ela está, né? Com desejo, um forte desejo de mudança, que se arrependeu verdadeiramente, aí é diferente. Então, a espiritualidade nos coloca que perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. Você vai afastar psicologicamente daquela pessoa. De problema, não vai se enrolar com ela, não. Né? Se está te causando prejuízo, por que você vai enrolar com ela? Você vai criar um vínculo psicológico? Isso chama até de simbiose, né? Obsessão de encarnado para encarnado. A pessoa está todo dia te perturbando e você aceita aquilo de uma forma submissa. Então, às vezes, nós estamos sendo conivente com o erro. E não é por aí, né? Na pergunta 661 do Livro dos Espíritos, Kardec formula essa pergunta. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então, buscar Deus em nossas preces, né? Sem a mudança de conduta, pode acreditar que é um equívoco. Deus perdoa constantemente. Mas se você não está se sentindo bem, é porque você não mudou de conduta. Não é isso? Então está vinculado o perdão de Deus com a nossa mudança de conduta, né? E nós também podemos perdoar, mas também cobrar uma mudança de conduta. Nós precisamos. Se aquela pessoa está ligada a nós diretamente, sim. Se a pessoa é um caso fortuito, você vai perdoar, mas você não vai ter mais relação, não vai ter, né, outro tipo, outro nível de encontro com essa pessoa. Para você não carregar mágoa para casa. Mas se é uma pessoa, um ente querido, aí sim. Nós temos que fazer aquilo que é um trabalho até da religião católica, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com drogados uma certa época. E eles chamavam esse trabalho de amor exigente, né? A mãe tinha um filho que era viciado, ela tinha que agir com rigor com ele. Senão ela chegava dentro de casa, roubava, vendia tudo, expulsava os próprios pais. É cada caso horripilante que a gente vê nesse trabalho. Então o amor exigente era isso, a mãe falava, colocava para fora de casa. Olha, se você não quer melhorar, eu te dou tudo que você queira. Nós arrumamos tratamento, tudo que você quiser. Mas se você não quiser, que dentro de casa você não mora mais não. Você volta para cá quando você quiser. Mas bem, às vezes há um certo rigor, sim, a pessoa até acha que é um abandono. Mas é isso que acontece. Não é assim que Deus faz conosco, né? Se você analisar, sim, né? É só observar as encarnações, como é que elas são diferenciadas, né? Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Em vez de permitir que alguém nos use e magoe de forma obstinada, estabeleçamos limite e aprendamos a validar nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos, para que possamos amar plenamente os outros. Então aqui conclui nessa fala acerca deste assunto, né? Nós vamos acumulando as coisas, vamos igual uma panela de pressão, mas quando explodir, pelo amor de Deus, voa caldo para tudo quanto é lado, não sobra ninguém. A pessoa sai imensamente ferida, imensamente machucada. Ela vai machucar também os outros. Mas ela vai lembrar de fatos que aconteceram 20, 30, 40 anos passados. Ela vai acumulando isso. Então é isso, minhas irmãs, meus irmãos, que acontece. Os hospitais, às vezes, cheios, né? As pessoas magoadas, pessoas doentes, porque elas se permitiram a este tipo de manipulação. Né? Então nós temos que sair dessa condição. Nós precisamos sair. Então nós temos que ter assim, a capacidade de conversar, de dialogar, não correr do problema, ficar postergando o problema para amanhã, dando as oportunidades, e isso passa meses, anos, décadas, e continua a mesma coisa. Olha, é muito interessante, às vezes você vê pessoas que estão maravilhosamente bem, aí no dia seguinte, depois de 20, 30 anos de casado, desquitaram, divorciaram. Por que que aconteceu? Nossa, um casal exemplar, né? O que que está acontecendo? Então, às vezes, é não conversar, né? É não perder a oportunidade do diálogo, no tempo que poderia ter conversado realmente. Então, chega aquele momento que não tem como voltar mais atrás, né? A pessoa não tem... O coração petrificou. Tem como mais voltar atrás. Então a destruição familiar ocorre exatamente pela falta do diálogo, né? O ódio, o inimigo, é a falta do... É melhor sempre falarmos dos nossos sentimentos para com as pessoas ao qual nós convivemos. Seja esposo, filhos, amigos, namorados. Tem que estar constantemente dialogando e sendo sincero, ficar mascarando as coisas, não. As pessoas têm que nos ver transparente. Nós precisamos ser transparentes. Ficar escondendo que nós somos, não. Nós temos que ser transparentes. É muito mais valoroso você conversar com pessoas transparentes. Aquelas pessoas que aos nossos olhos às vezes são chatas, né? Mas não, elas não são chatas. Elas são originais. Elas falam. O problema é o outro que fica engolindo tudo que vem, não fala e fica magoada constantemente, né? Então é isso. Nós precisamos entender essa situação. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é um complemento da brandura. Porquanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação. Olha, isso aqui não foi eu que escrevi não, tá? Está no Evangelho, no capítulo 10. É só vocês pegarem lá, tá? Então, o ódio e o rancor denotam alma sem elevação. Se nós carregamos, pode acreditar, nós somos almas sem elevação, qualquer um de nós. É por isso que nós temos que entender que nós não somos perfeitos. Ainda nos falta elevação, né? Sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Isso dá a nós, né, quando observamos a alma elevada, né, ela tem uma autoridade moral. Ela tem uma autoridade moral, né? Só no olhar, no falar. O que nós temos que construir em nós é a autoridade moral que nos falta. As pessoas têm que nos respeitar dentro dessa autoridade. No mundo invisível não existe hierarquias de patentes, né? As hierarquias que existem no mundo superior chama-se autoridade moral. Cada um se curva diante da grandeza do outro, porque é sentido a questão da moral dos espíritos. Então ele não precisa, às vezes, nem direcionar uma palavra, né? Só a atitude dele, o olhar dele, a pessoa sabe da superioridade. E a luminosidade também, evidentemente. Então nós temos que construir essa autoridade moral, né? Hoje nós vivemos num ambiente muito pesado, palavreado que nós usamos, né? A conversa chula. Nós perdemos essa autoridade, às vezes, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Perdemos a respeitabilidade. Então nós temos que mudar a nossa forma a nossa conduta, de fato, né? Se, portanto, quando for depor vossa oferenda no altar, vos lembrar de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecei. Então, reconciliar aí com o nosso... Isso aqui é muito profundo, na verdade. Perdoamos à medida em que desfazemos a ilusão de que somos perfeitos, né? Até tratamos disso anteriormente. Sabemos que o nosso grau de conhecimento é resultante de nossa participação e interação nos processos do universo. Nossas múltiplas existências nos levam gradativamente à autoconscientização de que todas as coisas estão interligadas. Todas as coisas estão interligadas, né? Quando fala de uma visão holística, eles afirmam que uma folha que cai numa árvore do Canadá influencia aqui, né? Se nós compreendermos que todos nós somos irmãos, que nós originamos de um mesmo pai, que nós estamos interligados, isso não tem como banir, não tem como tirar isso. Nós estamos interligados porque nós somos espíritos, nós somos energias. Se nós entendermos isso, nós já vamos dar um grande passo. Nossas múltiplas existências nos levam gradativamente à autoconscientização de que todas as coisas estão interligadas. Não somos criaturas isoladas, e sim parte de uma complexa rede da vida. Estamos vivendo juntos, porém em diferentes níveis de amadurecimento, e precisamos todos de muito perdão durante o processo evolutivo. Precisamos perdoar a nós mesmos e aos outros. Então veja que esse processo, né, ao qual nós estamos vivendo, ele é muito interessante, que nós não assistimos, nós conseguimos visualizar este processo. Por que que existe milhares de espíritos cuidando de nós? Existe na Seara do Cristo milhares e milhares de caravanas de espíritos. Nós temos, cada um de nós, temos o nosso anjo guardião, mas ele não está aqui ao lado de vocês. Pensa bem, né? É lógico que esse anjo guardião não está ao lado, mas ele foi responsabilizado para zelar por você. Mas seria um absurdo nós exigirmos que ele ficasse ao nosso lado, né? Então ele está no trabalho de evolução dele, porém, quando você leva o pensamento e roga o auxílio, ele vem imediatamente para te auxiliar. Por que que ele se disponibiliza a tal ponto? Porque ele já passou por este processo que nós estamos passando. Ele compreende o nosso estágio evolutivo e tem uma necessidade de fazer por nós aquilo que fizeram por ele. Então é uma permuta, isso que nos interliga. Quando nós chegarmos a um nível de evolução que compreendermos isso, nós é que vamos nos disponibilizar para esses trabalhos também na Seara do Cristo. Será muito prazeroso para nós adentrarmos em um lar, né, já como espíritos, né, e ajudar uma família a solucionar os problemas dela, como a gente vê em tantas histórias no Evangelho, digo, nas histórias de André Luiz, de Emmanuel e tantos outros espíritos. Então nós passamos a ter uma responsabilidade sobre aqueles que estão vindo. Então é por isso que nós estamos interligados na questão da educação, né? Na questão da mudança da sociedade. Hoje se fala muito de corrupção, né? E nós colocamos culpa em político. A corrupção não é de político somente, ela é endêmica. A corrupção ela está em todo o planeta, em todos os segmentos sociais e em quase que todas as mentes, individualmente falando, em todas as mentes. Então ela é endêmica. Por isso que a gente sempre fala aqui que nós precisamos mudar o nosso mundo e não querer mudar o mundo do outro, porque se eu mudo o meu mundo, eu mudei o mundo. Quer dizer, eu sou uma pessoa consciente, eu sou um exilásio lúcido, eu sou um homem integral. É isso que a gente tem que buscar, é essa que é a nossa luta, buscar ser homem integral, íntegra, viver dentro de uma condição ao qual jamais nos permitiremos sermos corrompidos. O guarda multou, eu pago uma cervejinha para ele e ele me perdoa a multa, né? Eu preciso de alguma coisa num determinado departamento, eu pago o funcionário público para... Eu preciso de um cargo, eu compro político para tal. Nós corrompemos, meu carro está com o motor fundindo, aí eu acho que agora é hora de vender, para quem eu comprar vai que reformar o carro. Então é isso, isso é endêmico, porque isso faz parte ainda da moralização da humanidade, né? Então nós precisamos entender. Então essa interligação entre nós, ela vai se dar à medida que nós começarmos a trabalhar a nossa individualidade. Porque se existe sombra em nosso psiquismo, nós temos que clareá-la. Porque o meu psiquismo com sombra, somado aos de vocês, nós vivemos dentro de uma sombra coletiva. Todo mundo cego, né? Então, é isso. Então, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estai com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houver de pagos o último centavo. Bom, fala-se que o maior, né, uma coisa que nós temos, não digo que é o maior, talvez não seja o nosso caso hoje, mas nós temos muito medo de morrer, não é isso? O maior medo nosso, na verdade, segundo a espiritualidade, é de nascer, é de retornar ao corpo carnal, né? Porque aqui nós passamos por muitas provas, tem as expiações, nós passamos por testes, pós-testes, né? E quase sempre somos reprovados nesses testes. Então, o que nós temos que entender é que essa reconciliação com os nossos adversários, ela tem que estar sendo vista por dois ângulos, né? Primeiro, nossos adversários internos. Nós temos que reconciliar com eles. Nós temos que dominá-los, de uma certa forma. Não fazer com que eles nos dominem. Reconciliar com os adversários de fato, os nossos inimigos potenciais que nós produzimos, é a oportunidade, está perto de nós. Esses inimigos não estão distantes, estão muito próximos de nós, nessa existência. Então nós temos que aproveitar este momento, aprendendo a perdoar, aprendendo a respeitar, aprendendo a amar, né? E é muito importante a gente falar, quando é aprendendo, porque é aprendendo mesmo. Nós ainda não sabemos amar, então nós temos que aprender a amar. E começa das coisas mais simples, para quem é pai, para quem é mãe, né? É a proximidade do filho, é o carinho que nós temos que ter, é aproximar, beijar, fazer uma prece na hora que vai deitar, né? É ser realmente aquela pessoa presente, não ser permissivo, evidentemente, mas estar próximo, né? Tem muitos de nós que vivemos distantes dos filhos porque nunca tivemos a oportunidade de estar junto, mesmo sabendo, mesmo vivendo dentro de um, debaixo de um mesmo teto, né? Do mesmo telhado, a gente não se distancia das pessoas. Então nós temos que aprender a conviver mais carinhosamente, nos abraçar mais, nos beijar mais, conversar mais, dar mais atenção. O problema é que nós estamos muito desligados. Então é dessa forma que nós vamos nos reconciliando, né? É dessa forma que nós vamos aprendendo a amar, que nós vamos tendo até aquela necessidade agradável, né, de estar perto. Porque na condição que nós vivemos, nós queremos nos distanciar, nós criamos subterfúgios para nos distanciar das pessoas que convivem conosco, né? Optamos em viver, às vezes, próximo de um amigo distante, entre aspas, que talvez tenha sido nosso maior amigo no passado, do que reconciliar com aquele inimigo que está dentro de casa. Então nós temos que aprender isso aí. E a mensagem é essa: perdão. Nós estamos falando, talvez, eu estava em casa falando assim, já falei sobre perdão na casa espírita, mas eu acho que eu falo lá na evangelização e talvez não tenha falado aqui. Então, mais uma vez, o perdão. Vamos retornar para os nossos lares, vamos analisar, né, o assunto, vamos refletir, porque a doutrina espírita, o que ela nos traz é exatamente essa possibilidade de refletir sobre o assunto, né? Vocês entraram aqui e eu fiquei admirado, estava contando ali, foram quase 40 mulheres que entraram aqui dentro. E poucos homens, talvez uns 8, 10 homens. Então eu sempre falo que é uma coisa interessante. Nós vamos no estudo sistematizado, a maioria é mulher, né? Em todos os trabalhos, nas casas, na nossa casa, é mulher. Então o que a espiritualidade afirma? Que a mulher, ela se verticaliza muito mais que o homem. Ela busca Deus, né? Ela busca se informar. Ela se espiritualiza muito mais que o homem. Isso é muito louvável, né? Muito prazeroso. Então, aproveitando, né, a presença, né, de vocês, nós já frequentamos igreja durante séculos e séculos. Tudo que está falando aqui não é novidade. Só que nós sempre fizemos ou criamos o chamado igrejismo. Igrejismo. Nós íamos à igreja, assistíamos à missa em latim, né? Saímos de lá sem saber nada, mas assistimos, né? Então, o que ocorre? Agora é o momento de refletir, né? O que está acontecendo? Vamos sair do processo do igrejismo e vamos praticar de fato aquilo que nós estamos aqui ouvindo. Eu, por exemplo, com certeza faço estudo. O estudo não é para vocês, é para mim mesmo, porque eu preciso aprender a perdoar também, tanto quanto vocês, tá bom?